Agatada Santão Paulo, desse jeito que eu fico louco. Agatada Santão Paulo, desse jeito que eu fico louco. Deixa teu buraco lá. Deixa eu penetrar. Deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar. Deixa eu penetrar. Joga a buceta pro bonde. Joga a buceta pro bonde. Deixa eu penetrar.